Nosso tema dessa noite, equilíbrio mental. Sempre que a gente para para pensar no nosso tempo, obviamente a gente faz uma relação com o tempo passado. Tenta-se até imaginar o futuro, mas a relação com o passado, ela é muito forte. Porque quem viveu algumas décadas atrás, ou quem ouviu dos seus pais, dos seus avós, sabe que o mundo era bastante diferente. A vida era muito mais tranquila, era muito mais física. As nossas atividades eram bastante físicas. E hoje nós nem percebemos, mas nós somos bombardeados por uma série muito grande de estímulos de todos os tipos, de todas as direções. Estímulos esses que muitos deles somos nós que buscamos. Fora para dentro. A questão é que eles preenchem um espaço muito grande do nosso mental que nós não preparamos para trabalhar com essas questões. Ontem eu ouvi um pai falando, ele tem uma filha de aproximadamente 2 anos e pouco, e ele dizendo que ele e a esposa, eles tiveram que restringir o uso do celular para a criança, porque ela assistia vídeos curtinhos, esses vídeos de desenhos e outras coisas, vídeos curtos de 2 minutos e pouco, e que por causa desse hábito, ela estava tendo, e eles junto, dificuldade em manter a atenção sobre coisas com um tempo maior. E eu disse que nós estamos tão envolvidos nisso que nós não percebemos que nós também estamos inseridos nessas atividades. Os estímulos estão aí, né? Mas nós estamos vivendo uma era basicamente mental. Não é nenhuma novidade, é só para destacar. Do século passado para cá, o mundo mudou muito nessa questão tecnológica. Teve um grande desenvolvimento por causa dessa era mental que nós estamos vivendo já hoje. Todo mundo já deve ter ouvido falar na era de Aquários, que a gente relaciona, dependendo de onde vinha a informação, com um pouco de misticismo, algumas informações assim meio desacreditadas até. Mas a astrologia é uma ciência e ela nos comprova os astros e a influência deles sobre todos os outros astros aproximados. Então, por essa conjuntura, hoje nós estamos sofrendo a influência e estamos na era de Aquários. E por isso que toda essa mudança vem ocorrendo. Mas não são apenas as mudanças tecnológicas, as mudanças que estão fora de nós. São as mudanças dentro de nós, as principais para nós. Porque a questão mental, todos nós sabemos como é que anda a nossa estrutura mental, o nosso psiquismo. Carregado de muita informação e todas elas parece que jogadas para dentro, sem os lugares corretos, sem as prateleiras, as gavetas para serem acondicionadas, está tudo meio bagunçado. Então, em cima disso, nós vamos tocando um pouco a vida, sem saber a nossa direção e, pior, aonde é que nós vamos chegar. Sem saber porque não paramos para organizar. Quando se fala de equilíbrio mental, existem várias técnicas, existem informações que nos auxiliam a tentar ter um pouco de equilíbrio nessas situações todas. Porque o mundo é igual para todos, mas nós percebemos que tem pessoas que lidam muito bem com tudo, porque conseguem deixar muitas dessas coisas do lado de fora. Não permitem que toda essa turbulência entre e desequilibre o interno. Então, se é possível, nós também conseguimos. Nós temos apenas é que observar quem são essas pessoas e o que elas estão fazendo. Muitas delas nós já conhecemos há muito tempo, que são os nossos modelos. Uma vez se chamava de santos, né? Porque eles conseguiam fazer coisas que a grande maioria não fazia, mas coisas simples. Apenas obedeciam à lei, que é igual para todos nós. Ao longo também da nossa história, e os livros falam muito disso, vários profetas vieram, e um que a gente vai destacar é Jesus, que ele veio e confirmou tudo aquilo que já tinha sido dito. E numa das parábolas dele, aquela do joio e do trigo, ela é muito interessante, pela profundidade e pelo simbolismo que ela carrega, pelo que ele quer nos dizer. Ela fala de uma época que nós estamos vivendo, uma época de fim de ciclo, onde vai haver essa colheita de joio e de trigo. E aí, para a gente se situar, ou a gente é joio ou a gente é trigo, a gente não é uma terceira planta que foi colocada ali, a gente é um dos dois. Como é que a gente vai saber o que a gente é? Pelo que a gente vai fazendo todos os dias. Vai fazendo, colocando isso para o mundo, para fora, não para mim, para dentro. Não é apenas aquela qualificação que a gente às vezes se engana, né? Não, mas eu estou me tornando alguém melhor através do que tu faz ou através do que tu acha. Tem que ser do que a gente faz, né? Então, o nosso ponto de referência é sempre o outro. O que eu estou conseguindo fazer para o outro? Porque é uma coisa que, quando a gente fala sobre isso, parece muito religioso. Porque a gente ouve isso há muito tempo, de fazer o bem, fazer ao próximo. Mas foi Jesus que disse em todas as passagens dele, ele deixou muito claro que não existe outro caminho a não ser esse. Não tem outro caminho. A melhor forma da gente se qualificar é através do outro. O único jeito. Enquanto a gente fica se perdendo com algumas pequenas informações, que às vezes nem são informações, que estão muito próximas de nós, hoje a gente carrega junto o dia todo, isso tira o nosso foco. Porque enquanto eu estou me distraindo, a vida está passando. Alguém disse uma frase que é muito interessante de ser pensada, que todos nós temos consciência da vida, que a vida começa no nascimento e termina com o desencarne, a vida física de uma encarnação. Mas que nós vivemos, a frase é essa, né? Nós vivemos como se nós nunca fôssemos morrer, porque nós estamos protelando as coisas importantes sempre para amanhã. O hoje é sempre aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. E amanhã, aquilo que eu tenho que fazer. E nesse protelar, a gente vive sem viver. A gente vai chegando cada vez mais perto desse ápice e não, às vezes não encontra substância do fazer, o que eu fiz aos meus anos, foram 10, 20, 30, 40, 50, não importa a quantidade de anos, importa o que foi feito, o sentido que a gente dá para a própria vida. Dentro disso, essa questão de equilíbrio mental, ela é muito importante, porque nós somos o que pensamos. O nosso pensamento é uma manifestação nossa. É um belo foco para a gente olhar. Então, quem sou eu, se eu sou o que eu penso? Analiso meus pensamentos e consigo ver quem eu sou. Através disso, eu posso fazer as correções necessárias. O pessimista diz assim, mas isso é muito difícil. Se fosse fácil, a gente já estaria fazendo. É difícil, mas é para nós. Cada atividade dessas, ela é diretamente para nós. O ganho, o primeiro que sempre ganha é nós. Quando eu faço alguma coisa para alguém de bom, eu sou o primeiro beneficiado, porque a transformação está acontecendo aqui dentro. Não é novidade. Isso é fato. A transformação acontece dentro de nós. Existem várias metáforas que comprovam isso, como a luz interior, a aura, que não é metáfora, né? Mas enfim, são demonstrações. Sem contar aquele bem-estar que a gente tem o dia todo, de quando a gente faz uma coisinha, por menor que seja. Nunca é demais repetir, né? Nós temos muitas coisas para fazer ao longo da nossa vida, de transformação, nossa, muitas coisas. Mas, por menor que seja que a gente consiga fazer, ela repercute em tudo o que a gente faz, tudo. Então, quando a gente às vezes olha o tamanho da estrada, a gente diz, é longa, mas o passo dado, ele traz junto tudo aquilo que está conosco. A mudança é interna. Então, que a gente pense um pouco, né, nessa questão desses estímulos, até onde nós estamos permitindo eles de nos perturbarem, ou até onde nós estamos permitindo que eles sejam ferramentas de abertura. Quais são os nossos estímulos? Então, para a gente pensar um pouco, né, nessas questões aí, que são bastante interessantes.